O bailão estrala, elas tão sorrindo à toa. O bailão estrala, elas tão sorrindo à toa. Vai piranha, puta louca, põe na boca, minha rule. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, porra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, porra. O Selminho tá mandando, fecha as cachorras. Fecha as cachorras. Vai piranha, puta louca, põe na boca, minha rule. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, boa. O nenê que tá mandando. Fecha as cachorras. Toma, toma, toma, toma. Essas cachorras, toma, toma, toma, toma. O nenê tá tocando e o baile tá gostoso e também tá muito bom. Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, de copão na mão. Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, nesse pique favelão. Toma, toma, toma, toma. Ui, desce, desce. Toma, toma, toma, toma. Sobe, sobe. Toma, toma, toma, toma. Ui, desce, desce. Toma, toma, toma, toma. Sobe, sobe. O bailão estrala, elas tão sorrindo à toa. O bailão estrala, elas tão sorrindo à toa. Vai piranha, puta louca, põe na boca, minha rule. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, porra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, porra. O Selminho tá mandando, fecha as cachorras. Fecha as cachorras. Vai piranha, puta louca, põe na boca, minha rule. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Boa, o nenê que tá mandando. Fecha as cachorras. Toma, toma, toma, toma. Essas cachorras. Toma, toma, toma, toma. O nenê tá tocando e o baile tá gostoso e também tá muito bom. Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, de copão na mão. Arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, arrasta a buceta no chão, nesse pique favelão. Toma, toma, toma, toma. Ui, desce, desce. Toma, toma, toma, toma. Sobe, sobe. Toma, toma, toma, toma. Ui, desce, desce. Toma, toma, toma, toma. Sobe, sobe. Zelele falou que tá representando no Mandelão, né, velho?